orações, tribulações em meio aos corações. A falta de compaixão habita em multidões. O amor se esfriou, a guerra se alastrou, dividindo o preto do branco, o pobre do rico. E tenho visto ultimamente o ser humano se ferindo com droga, sexo, dinheiro, vazio por dentro, mas sorrindo. O vazio que toma conta da alma, a lágrima que escorre. A falta de amor machuca e quem convive com isso sofre diariamente, friamente. O ódio vem conquistando, habitando nos corações, fluindo o terrível plano. Sinais que vem mostrando o fim do mundo, a volta de Cristo. Mas infelizmente nos caminhando ao abismo. Perdão, Senhor, olhai por nós e não me deixe só. Procuro pelo amor, mas só encontro o que é pior. A paz ficou distante, a esperança já não se encontra nos olhos de uma pessoa que no espírito não demonstra realidade no mundo, um caos. Um sorriso não vejo valor, sentindo a dor, cadê o amor? Ore por mim, pastor. A mente está cansada de assistir tanta tragédia, mas eu tenho fé e ela não fraqueja. O amor se esfriou, a maldade tomou conta, já não tem valor. Cadê o amor? Não consigo encontrar, Senhor. O amor se esfriou, o amor se esfriou, a maldade tomou conta, já não tem valor. Cadê o amor? Não consigo encontrar, Senhor. O amor se esfriou. Te vejo só, caminhando no escuro, em busca de amor, procurando um futuro. Todos os sonhos foram deixados para trás, tantos planos que já nem lembra mais. Olho no espelho e não conheço quem eu vejo. A falta de paz, a guerra e a dor me deixaram em desespero. O futuro é incerto, escuto o choro da criança que perdeu a esperança e não sabe o que é infância. A vida ensina a lutar para vencer. Creia que um dia a paz vai renascer. Vamos viver da fé e demonstrar um pouco mais de amor. Não negue um prato de comida pra quem precisa. Pelo amor, resistir às guerras e lutas que a vida vai nos impor. Justiça divina não falha, só pregação do pastor. Ame mais o amor, mais amor, por favor, mais amor. Ame mais o amor. Street.